o dia 5 de novembro na história. 1826, inaugurado, no Rio de Janeiro, a Escola de Belas Artes, a primeira instituição brasileira para ensino de artes plásticas. 1907, nasceu em Porto Alegre Rubem Berta, primeiro funcionário e ex-presidente da Companhia Aérea Varig. 1935, surgiu nos Estados Unidos o Monopoly, que foi trazido para o Brasil com o nome de Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário é um dos jogos mais vendidos do mundo, traduzido para mais de 25 idiomas. 1959, nasceu o cantor canadense Bryan Adams. 1967, nasceu o cantor Marcelo D2. 1982, inaugurada no Paraná a usina de Itaipu, considerada na época a maior hidrelétrica do mundo. 1998, o cantor e compositor Chico Buarque lançou o CD As Cidades, depois de 5 anos sem gravar músicas inéditas. 2006, Saddam Hussein foi condenado à morte por enforcamento. Ele foi considerado culpado por crimes contra a humanidade e pela morte de mais de 148 xiitas. 2015, aconteceu o rompimento da barragem em Bento Rodrigues, distrito do município de Mariana, em Minas Gerais. 18 pessoas morreram no que foi considerado o maior desastre ambiental da história do país após a lama alcançar o curso do Rio Doce e, posteriormente, o Oceano Atlântico. Esses são os fatos que fizeram o dia 5 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.